O nosso caso é consumado e não dá pra esperar. Procurar, você se esconder. Às vezes penso que de mim você se esqueceu. Suas atitudes me provaram que há paixão. Às vezes é intenso e às vezes sem vão. Meus pensamentos a chorar, presumo tempo sem chance de voltar. Dispo, mas assim não dá. O nosso caso é consumado e não dá pra esperar. Você vai ver o que perdeu quando me encontrar nos braços de outra alguém. Shut up.